abrazo. Até chegar, 3153. Zero quatro, The Close 23, chame o controle 1208, bom voo. 1208, grato, tenha um bom domingo, boa noite, 04. Salvador, muito bom dia, boa noite, 04, decolado. 04, bom dia, contato radar, sobre o nível 360, perfil da EL. Perfil da EL, atenção 360, sem restrições, 1804. Salvador, bom dia, sou o nome é 07, uma faixa até o feito autorização para Guarulhos. Direto bridge, transponder 5524, controle 120-198. Mará, obrigado. Para o táxi, a Xané 6211, nós somos 107 a bordo com 340 de autonomia, alternamos com pitch. Da 3153, livre pouso no zero, vento no 20 graus, no 1 nós, check trem. Trem baixo travado. Gente. Livre pouso na pista 10, no da E a torre é o Xané 6211, na espera ponto 10. Bom dia, Xané 6211, mantenha ponto de espera. Localizador T3859. Complete a aproximação, chame torre 186, bom pouso. 286, graças. Canal 6211, tem condições de utilizar as manobras assim que autorizadas? Ah, viu, tá pronto. Canal 6211 ali, mantenha no zero agilizando. Agilizando ali, mantém na 10. 325, boa viagem. Tem confirmar, apenas pegou alternada 251, terminal área seria? Positivo, 251, alterno 3325. Ricardo, aguardando a autorização. Sim. 153, solo 30, direito no 219. Direito 219, bom dia, patrão. Chané 6211, livre da colagem 10, vento no 20 graus, 109. Iniciando na 10, 6211. Muito bom dia, voo 8897, formação hotel. 3859, salão 34, direita no 219. Direita no 219, salão Salvador, bom dia, plan 3859, livrou. Alfa Juliette para o 053259. Tá bom, tá carregando o segmento, vou na 607 no portal 3. Voo no 642, a Lina, colando 0, vento no 20 graus, ano 1, nós. Falei, decolando 0, gol 642. Xander 6211, chama agora o Centro Recife, 1251. Bom dia, senhor. Bom dia. Solo para pushback acionamento, gol no 897, posição 9. Na sua escuta, pontualização. 642, decolou os 41, chame o controle 1208, bom voo. Controle 208, voo no 642, um bom dia. Controle, tomador Gono 642. Second monitor, I'd like to give you a just left for weather, please. Okay, so clear deviation, that you clear to Duna, position descent to 2,000 feet, attempt set 1017, clear the area. Okay, direct Duna, after deviation, center 2,000, clear the area, American 98, okay. 642, sobe 390, Vigilância. Danilo 390, Gono 642. Salvador Gol, no 715, posição 2, para puxar e acionamento. Número 2, aguardando, no 715. Salvador, bom dia do gol no 607, no ponto espera da 1-0, está pronto para decolar. Bom dia, gol no 607, a linha decola no 0, vento no 20 graus, 099. A linha, autorizada a linha decola da 1-0, para o gol no 607. taxi, o TAM 3597, com 114 a bordo, 0495, alterna com fim. Bono 607, decolou os 46, chame controle 1208, bom voo. 308 no 607, obrigado. Atrás de Salvador é o Bono 607, bom dia, passando 1400 na Dial. Bom dia, sobe 360. 3, no 607. 360. Salvador, bom dia, o TAM 3517, pronto, ponto zero da 1-0. Bom dia, o TAM 3517, a linha e mantém 1-0. A linha e mantém 1-0, o TAM 3517. And 980, we're over Duna inbound. And it's a zero, contact Bell Tower, 1186. 186, thank you. That's how American 980 with you, ILS runway 10. Roger, American 980, clear to land 1810, wind 120 degrees, 10 knots. Clear to land 10, American 980, thank you. American 980, report landing gear down in Lockett. Alright, welcome. Go. 3507, sobe 380, mantenha a saída Bell. Confirmando, saída Arbor. Saída Arbor, 380. Doutor Salvador, muito bom dia. É o Gol 1897. Próxima ponte de perdão, 90, pronto. 897, mantenha ponto de espera. Mantenha posição 897. American 99, is there Carousel and Lock? Roger, Marissa 92.